computador, com 1-0-B, Dan 3603, complete aproximação, torre 18, decimal 6. 186-3603. Diga quartel 07. Guardião 07, reporta pra ver se tá. Salvador, boa noite, está 3603, 2 milhas do Índia Serra, trem embaixo travado. Oeste 3603, foi autorizado pista 90, frente sul 1960 graus, meia dúzia de nós. Pouso 90, está 3603. Você mantém o ponto de espera. Depois o arbor da internacional ali mantém a cabeça da verdade. Taxi voo 1567 com 145 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, acenando com o pinto. Baixo Índia, com espera 1186 com 1094, obrigado. Guardião 07, através do Pitocu. Guardião 07, torre 18, esse nome é? 18, meia, boa noite. Torre, o Guardião 07. Guardião 07 está presente para o GRAE, vento no 60 graus, 5 nós, não é tráfego a informar, reporte no solo controlado. Está presente GRAE, reportará solo controlado, o Guardião 07. Eu treino no solo 33, chame no 219. 219, 3603. 3603, Libro, Taxway, Echo, boa noite. Vento no 70 graus, 59. Alfa Juliette, 1, Portão 1, Sertão Pátio 1, posição 07. Veículos 35, chame 1935, por favor. 1935, uma boa noite. Bom, Salvador, boa noite. 1. Chegou no 273. Chegou no 273, contato radar, suba para o nível 360, cruzar 2000 pés, autorizar por Edileda. Ciente, 2000 Leda, 360, livre, ascensão, gol no 273. Frequência livre, boa noite. No 776, acione identificação, dessa vez chegada a Mari para 2000 pés, ok, NH1014. Chegada a Mari para 27 veículos 37, chame 1935, valeu. 1935, boa noite, obrigado. Controle, boa noite. Gol 1567, da Marcelo Este, falar. Mano 567, contato radar, suba para nível 360, cruzando 2000 pés, atualizado, curva direita pro de Elefa. Afirmativo 3000, direita Elefa, obrigado. Mano 567. 76 autorizado final, ILS X-Ray Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, ILS X-Ray Pistão na zero, reportará no localizador, voo no 776. Uno 273 chame centro Recife em 125 decimal 1 alterno 133 decimal 25. tudo bem. Uma 567, chame Centro Recife em 1-28-8, alterno 1-26-0. 2-28-1-26-0, boa noite. Boa noite. Localizador, Uno 776. Uno 776, chame Torre Salvador em 1-18-6. 18-6, boa noite, Uno 776. Boa noite. Salvador, muito boa noite, eu vou 1-76. Boa noite, 1-76, baixou e travou? Baixou e travou, sim. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-60 graus, 5 horas. Livre, pouso 1-0, vou 1-76. 0, viado pelo 1, 9, decolagem da 1, 0, vamos pular esquerda, saída mono, transição frutinho, controle 1, 1, 9, 9, 3, 5, transporte 5, 4, 6, 5, 6, 6, 8. Paulo Salvador, boa noite, voo 177. Sou GBS para o 04, 177. Na proa de toque, desça para 3 mil pés, o QNH no 0 no 5. O 218, para interceptar o localizador, corre direita, proa 080. 5218 para interceptar o localizador, corre direita para o 080. Direita 080. Controle Salvador, Mato Laranja, passarela 2224. Leite, passarela 2224, acione identificação na chegada MAN, desça para 4 mil pés, Kenegal no 015, reduza para 2509. 359, desça para 4 mil na MAN, passarela 2224.